Serrote Divulgações. O Mural de Serrolândia. Tira a roupa. Isso não é uma ordem, eu só tô fazendo um pedido. Tira a roupa. Não se assuste, não me ache um maluco. Isso é vontade, vontade do seu corpo. Depois eu te explico. Deixa eu fazer contigo o que ninguém fez, o que ninguém fez. Desliga logo essa televisão, aumenta o ar-condicionado pra fazer calor. Não quero fazer sexo, quero fazer amor. Vou começar pelo cabelo, beijar teu corpo inteiro. Eu vou te sufocar. E se faltar o ar, faço respiração boca a boca. E se faltar o ar, faço respiração boca a boca. Acesse www.adldivulgações.com. O Mural de São Paulo. Desliga logo essa televisão, aumenta o ar-condicionado pra fazer calor. Não quero fazer sexo, quero fazer amor. Vou começar pelo cabelo, beijar seu corpo inteiro. Eu vou te sufocar. E se faltar o ar, faço respiração boca a boca. E se faltar o ar, faço respiração boca a boca. E se faltar o ar, faço respiração boca a boca.